meu casalzinho favorito deve tá entrando em crise. Teve deslize. Ela me chamou de madrugada, meu palpite é que tá livre. Bateu saudade ou tá quebrando as regras? Faz tempo que não puxava a conversa, ainda mais uma hora dessas. Pra mim só o que interessa. Se eu fui o primeiro que você lembrou, será que ainda é fã do jeito que eu faço amor? Se quiser reprise eu dou. Se eu fui o primeiro que você lembrou, sinal que ainda é fã do jeito que eu faço amor. Se chamar de novo eu vou. Vou pra cima, se vê. O meu casalzinho favorito deve tá entrando em crise. Teve deslize. Se ela me chamou de madrugada, meu palpite é que tá livre. Bateu saudade ou tá quebrando as regras? Faz tempo que não puxava a conversa, ainda mais uma hora dessas. Pra mim só o que interessa. Se quiser reprise eu dou. Se eu fui o primeiro que você lembrou, sinal que ainda é fã do jeito que eu faço amor. Se chamar de novo eu vou. Se quiser reprise eu dou. Se quiser reprise eu dou.